Amém, glória a Deus. Que noite abençoada. Querido, eu gostaria que você abrisse o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Eu vou ler na versão MVI, Nova Versão Internacional. Glória a Deus. Aqui o pessoal é todo metido, tudo internacional. Se eu posso usar internacional, para que eu vou usar tupiniquim? Né? Internacional. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: peçam, e talvez lhes será dado. Amém? Tá assim não? Essa versão que eu estou usando era essa, né? Vamos lá, pera. Opa, é a fumaça. Me enganou. Tá, eu peço e lhe será o quê? Peço e lhe será dado. Busquem, encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus está dizendo: pede que eu vou te dar. Bata na porta com fé que eu vou te abençoar. Agora abra comigo Mateus capítulo 17, versículo 14. Mateus capítulo 17, versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu o trouxe até os discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eles não puderam curá-lo. Repita comigo: eles não puderam curá-lo. Quem não pôde curar? Os discípulos. Os discípulos de Jesus. Tem algo estranho. Eles não puderam curá-lo. Continuando. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Trago-me o menino. Jesus está dizendo: eu não aguento ver falta de fé. Eu não suporto conviver com gente que não acredita no impossível. É o que ele está dizendo aqui, olha. Trago-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é o quê? Pequena. A fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é o melhor grão que existe. Jesus falou para os discípulos que a fé deles era pequena e por isso eles não curaram. E agora Jesus está dizendo: se vocês tivessem fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, isso não é uma fé qualquer, é uma fé diferenciada. Eu lhes asseguro, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. E Jesus continua: e nada lhe será impossível. Se vocês tiverem fé, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, nada lhe será impossível. Amém, glória a Deus. Senhor, traga a tua palavra de nós. Ainda que diante dos meus olhos haja algumas anotações prévias, eu quero me colocar inteiramente à sua disposição. perdoa os meus pecados, porque eu sou vaso imperfeito, vaso com pecado, e eu preciso da sua misericórdia. Derrama o teu sangue mais uma vez sobre mim, me purifica e me torna uma tocha acesa a iluminar e a aquecer os corações que estão neste lugar. Nós oramos, ó Pai, implorando o seu mover. Traga cura, traga, Senhor, esperança a cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Você já percebeu que os textos que a gente leu nessa noite são portadores de algo muito especial? Neles há um desafio da parte dos céus encaminhado para nós. O desafio encontrado nesse texto é um chamado de Jesus para que a gente viva rompendo os limites precários que cercam a vida humana. Jesus nos chama a viver de uma forma sobrenatural. Através desse texto, Jesus nos convida a abrigar em nosso ser uma fé que eu chamaria de uma fé ousada. E é esta fé que abre as portas. É esta fé que faz o milagre acontecer. Você já percebeu que há alguns tipos de fé? Nós poderíamos categorizar a fé em pelo menos dois tipos. O primeiro tipo é a fé natural. Todos nós temos a fé natural. Eu chamaria a fé natural da esperança. Todo brasileiro é esperançoso. O que passa aí para o mundo é que o brasileiro é resistente. Nós somos resistentes mesmo. Nós somos um povo resistente. Batem na gente, a gente continua de pé, acreditando que amanhã será melhor. Amém? Você acorda todo dia acreditando que amanhã vai ser melhor. Essa é a fé natural. É a esperança que todo mundo tem que nutrir. Mas o que Jesus está nos convidando a abrigar no coração é uma fé diferente. É uma fé nascida do fogo, gerada pelo Espírito Santo em nossa alma. Ela só é adquirida na convivência com o Senhor. É a chamada fé espiritual. E a característica maior dessa fé é que não há impossibilidades para ela. Quem é portador dessa fé ousada não tem limites. Não está preso àquilo que eu já falei, às circunstâncias precárias da vida humana. Jesus nos convida a viver essa fé de forma ousada. Não é que os discípulos não tinham essa fé. Eles tinham. Eles conviviam com o Senhor, já tinham recebido o Espírito Santo. Mas qual foi o problema deles? Eles estavam vivendo esta fé poderosa de forma o quê? Tímida. Se quer ver milagre, coloque a mão sobre alguém e ordena a cura. Mas enquanto você não fizer isso e ficar numa atitude passiva, raramente vai ver milagre. Tem gente que fala assim: pastor, eu oro, nada acontece, ou eu tenho vivido anos na igreja, ninguém foi curado por mim. Você já orou com fé? Você colocou a mão sobre o enfermo e disse assim: ser curado em nome de Jesus? E aí, em seguida, se é ousado dizer assim para a pessoa: vê onde está a dor, verifique se está enxergando melhor, toca a mão no coração, vê se está melhor. Isso é fé o quê? Ousada. A fé tímida, ela também dá ordem, né? Os discípulos deram a ordem lá para a enfermidade ir embora. Vai embora, a enfermidade foi embora, sim ou não? Não, porque não houve o que ousadia. Eles tinham que ter ousadia. A fé que Deus nos convida a ter gera certeza absoluta. E repito, ela vem até nós a partir do momento que a gente convive com Deus, convive com o Espírito Santo. E aí nós somos alimentados com essa fé que nos faz orar, tendo certeza de que a oração vai ser aceita, tendo certeza de que ela chegou ao céu. O que vai acontecer, eu não creio, não sei, mas eu sei que algo vai acontecer, porque ela chegou no céu. O crente que ora de forma ousada, ele ora por cura, e mesmo que ele saia com dor, ele diga: eu estou curado, eu vou receber essa cura, eu não aceito ficar com a enfermidade, até que ela vem. Ousadia. Diga para o teu irmão: você precisa ser mais ousado. Aproveita, toca no ombro dele, fala com um profeta furioso lá do Antigo Testamento, aquela rapaziada parecida com Elias, parecido com João Batista. Diga: você tem que ser mais ousado. Amém? Fala com vontade, olha para ele e fala assim: tem que ser mais ousado, menina. Amém? Glória a Deus. Para de orar assim: ah, Deus, por favor, tem misericórdia. Para com isso. Bate no peito e fala: Senhor, eu creio no milagre. Senhor, eu bato na porta. E em seguida, ao bater na porta, abre os olhos para ver a porta aberta. Pede para abrir a porta. Em seguida, vá na fechadura e puxa a porta. Isso é viver de forma ousada. Aí está o desafio de Cristo para nós nesta noite. Você foi convidado e chamado para viver nutrido por esta fé. Jesus disse: se vocês tiverem fé, pelo menos como um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte: passa daqui para colar, e ele vai passar. Essa não é a fé natural. Glória a Deus. Insisto, Deus te chamou para viver debaixo desta fé. Quando a gente vive debaixo dessa fé, o que significa, né? Viver sob o impacto da atuação da fé, que eu chamo ousada e viva. Quem vive sob o impacto dessa fé, vê possibilidades onde a maioria das pessoas não vem. Vou repetir. Quem é nutrido por esta fé, ele vê possibilidades na vida, diante dele, que a maioria das pessoas não conseguem ver. A gente se torna como Elias. Durante 3 anos e meio não choveu sobre Israel. E aí chegou o momento que o profeta Elias disse assim para o rei: vai chover, vai para casa, porque vai chover. E ele sobe ao monte para orar. Ele não vai ver o que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer, porque Deus determinou que ele tinha autoridade para isso. Ele sobe ao monte, começa a orar. E ele então, em algum momento, ele disse para o moço que ajudava, né, um ajudante de profeta: corre lá. Parece que ele subiu numa caverna, em algo que estava escondido. E ele então diz: vai lá, vê se já o céu já ficou todo já enegrecido, né, uma cor escura. Vê se está lá. E o moço foi. Foi uma, foi duas. O profeta parou de orar? Não. Até que uma das vezes, quem tem fé, vê milagre. Repita comigo: quem tem fé, vê milagre. Agora, para você ter essa fé, você tem que ser nutrido pelo Espírito Santo. Você está buscando o Espírito Santo? Você é cheio dele? E aí, numa das últimas, a última vez, o profeta mandou um moço lá. Provavelmente o moço já estava cansado, né? Ele conhecia o profeta, ele sabe que o profeta tem fé. E aí o profeta falou: o que você vê? Aí o moço diz: olha, eu vejo uma nuvem escura do tamanho da mão de um homem. Ele corre lá, diz para Acabe, para ele ir embora para casa, porque senão ele não vai conseguir, porque vai chover com vontade, os cavalos e as carroças não vão conseguir trafegar. Manda o rei para casa, porque vai chover. E aí, quando o profeta viu a mão, sabe o que ele fez? Deve ter pego o guarda-chuva dele e disse: ir para casa logo, porque senão a chuva me pega. Isso é fé. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Com esta fé não há impossibilidade. Então diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem disse isso? Hein? O apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levante a sua mão bem alto, diga: eu vou vencer. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Diga: eu vou vencer. Eu vou triunfar. Agora ordena. Vamos praticar a fé. Ordena para aquilo que está te atrapalhando, que é o obstáculo, ordena para que ele vá embora. Ordena, vai lá, vai ordenando. Com fé, é com raiva. É com raiva, com disposição. Diga, vai embora, demônio. Vai embora, Golias. Para de me atormentar. Sai da minha casa, Satanás. Eu vou triunfar. Erga a sua mão e diga, tudo posso naquele que me fortalece. Assente e aplaude o Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória. Deus não te chamou para viver pedindo esmolas no céu. Você tem direitos adquiridos em Jesus. Quando o crente ora, ele não pede esmolas no céu. Você é herdeiro de Deus. Herdeiro não pede licença. Amém, glória a Deus. Eu moro num condomínio e a minha filha, de vez em quando, ele vem visitar, né? E o carro dela não tem o emblema do condomínio. Dá para entrar no condomínio quando tem emblema. E eu pergunto, Patrícia, te pararam? Não. Eu olho para o porteiro, buzino e vou em frente. Eu sou filho do morador do condomínio. Amém? Glória a Deus. Você não pede licença para entrar no céu. As portas estão abertas para você, querido. Glória a Deus. Não faça cerimônia. Seja ousado. Quando você chega lá no céu, as portas já se abrem, é automático. Você tem lá a marca do Cordeiro, e é a marca que abre a cancela do céu, nem para, já abre, lá vem o escolhido, aí vem anjos para te servir. Seja ousado, você é merecedor de milagre, porque Jesus conquistou isso lá na cruz para você. Você vai vencer aqui na batalha. Quem é nutrido pela fé do impossível, essa fé ousada, consegue trazer à existência aquilo que ainda não pode ser visto pelos simples mortais. Ele traz à existência aquilo que as pessoas simples, simples mortais, não conseguem ver, o que a palavra de Deus diz. Abre Hebreus 11, abre Hebreus 11. Eu só estou jogando água na semente que já há no coração de vocês. Não é para aguar, não, é para fazê-la crescer. A semente é a fé, já foi plantada. Você só precisa crer, receber essa nova água do Espírito e fazer essa árvore crescer. Hebreus 11, 1, 3 diz, olha, ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Você não é mais um simples mortal. Então para de andar como um simples mortal. Você é uma nova criatura. Você tem o Espírito de Cristo dentro de você. Há um poder incrível dentro de você. Deixa esse poder te tomar. E desta forma, como a maioria das pessoas vê em dificuldade, aonde elas veem dificuldade, quem tem fé enxerga oportunidades. Quem tem fé vê possibilidades. O mortal diz, não tem como, não há o que fazer mais. Quem tem fé diz o contrário, o meu Deus está agindo, esse terreno vai frutificar, esta casa vai dar certa, esse negócio vai frutificar, porque eu estou debaixo de uma promessa do Todo-Poderoso. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A fé ousada, ela gera uma visão de futuro. Você tem que imaginar e viver antecipadamente o que você vai ter no futuro. Você tem que crer. Pastor, um exemplo. Você, por enquanto, está vivendo um perrengue. Mas Deus prometeu que você vai ficar no perrengue para sempre? Sim ou não? Não. O que a Bíblia diz? Que nós seremos cauda e não cabeça. É isso que está escrito? Não. A Bíblia diz que eu serei cabeça e não cauda. Estarei por cima e nunca por baixo. Os inimigos que vierem contra mim por um caminho, correrão por certos caminhos da minha presença. Não está escrito isso? mas eu ainda não estou vivendo essa situação. Eu ainda estou no perrengue. Eu tenho que viver, levantar, crendo de que tudo isso já é realidade na minha vida. Levanta a cabeça. O dinheiro não está dando, mas eu vou ser fiel no dízimo. Eu creio que Deus vai me fazer prosperar. Nada vai me faltar. Por enquanto eu posso estar comendo ovinho. Bem que o ovo está caro também, não? Já baixou? Não, estou comendo picanha então. Estou comendo picanha. Né? Você está comendo aquele ovinho frito. E aí você imagina, é um filé mignon. Alguém olha assim, ah, coitadinho. Você fala, estou comendo filé mignon do céu. Maná do céu é diferente. Aleluia! Como é agradecido, daqui a pouquinho você prospera. É só esperar, o milagre vem. Visualiza o milagre, mesmo que ele ainda não é real plenamente, fisicamente. Ele já é real espiritualmente. Nada segura um crente que tem esse tipo de fé. Quem vive debaixo dessa fé, e por isso Jesus chamou a atenção do discípulo, observe bem, um pai desesperado procura o discípulo. Era a última tentativa dele. O filho dele era tomado, segundo o texto bíblico, por um espírito maligno. Levava ele para o fogo, levava ele para a água, e quase o matava. E aquele pai, desesperado, se aproxima do discípulo e diz, faz algo por ele. Ele sabia que o discípulo era discípulo de quem? Jesus. A autoridade de Jesus está sobre o discípulo dele. A autoridade de Jesus está sobre a igreja. Está escrito. Sobre a igreja. Ele diz, tudo que você pedir, em meu nome o Pai vai te conceder. Você tem autoridade, amém? A igreja tem autoridade. Ele falou, o que a igreja ligar na terra será ligado lá no céu. Autoridade. Foi dada, delegada, você tem que usá-la. E aí o pai falou, mas os meus discípulos não conseguiram fazer nada. Aí Jesus falou, me traz ele. Mas é interessante que antes de Jesus falar, traz ele, o pai disse assim, mestre, se o senhor pode fazer alguma coisa, faça. Isto é agora, não dá para deixar para amanhã. Jesus olha para aquele camarada, Jesus deu uma bronca, na verdade Jesus deu uma bronca. Como é que é essa história? Se eu posso. Se eu posso. Aí ele lança para todos nós. Aquele que crer pode todas as coisas em Deus. Se eu posso. Eu sou o Deus Senhor dos senhores. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Diga comigo, Jesus. Pode. Todas as coisas. E aí ele ordenou a bênção para aquele menino, tocou na mão daquele menino, o menino foi curado. E aí nos ensina, essa história nos ensina, que toda a realidade pode ser transformada pela fé. Tudo pode ser transformado. A vida de um crente de fé, ela não é estática, é sempre em movimento. A água está sempre balançando. O milagre sempre está à porta dessa pessoa. Lembre, Jesus já deu autoridade. Jesus já lhe concedeu o milagre. Você precisa viver antecipadamente esse milagre e acreditar que toda a realidade pode ser mudada. Se você não confiar, não funciona. Estava assistindo um evangelista brasileiro pregando, Bernardo Jones, pregando aqui na Quinta da Boa Vista. Eu estava assistindo pela TV, e esses olhos viram, quando aquele homem disse assim, eu quero ver paralíticos andando, o que teve de muletas lançadas ao alto, no gibi, e ele apenas disse, se você crer, você vai deixar essa muleta, dezenas de pessoas foram curadas. Estava assistindo uma conferência lá na África. A África é um lugar de muita autoridade. Os crentes lá são dispostos. Crente vai adorar a Deus nas barracas, vai adorar a Deus na chuva, no sol. Eles não perdem tempo. Nada impede o africano de adorar a Deus. A fé é fervilha, né? E eu estava vendo uma conferência de um grande pregador internacional, me fugiu o nome dele agora. E ele tem um poder de cura. E ele pregou 40 minutos sobre o nome de Jesus. E nem muito pentecostal ele é. Mas chegou um momento que ele disse assim: agora vão começar as curas. Foi só falar isso. Quando ele falou isso, ele já viu a porta aberta. Quando ele falou, vão começar a cura, ele já começou a ver gente sendo curado. É assim que é. Ele começou a ver paralíticos curados, cegos enxergando. Em algum momento ele estende as mãos e lança a ordem de cura. Gente, que coisa impressionante. Mas tem que ter o quê? Fé. Não desista, viva como coisa não, porque de fato já foi dado ordem espiritual. Viva crendo que o milagre já aconteceu. Ainda estou com a dorzinha. Milagre já aconteceu. Amém? Glória a Deus. Ele vai, às vezes, milagre é construído com o tempo. O próprio Jesus, certa vez, orou por um camarada. Ele era cego. Jesus orou por ele, untou lá, deu uma cusparada nele. É os métodos de Jesus. Você não vai fazer isso. Estava um irmão lá, ele é da minha igreja. Um homem que tem uma experiência de libertação muito grande, eu conheci numa outra cidade, foi liberto das drogas, e os guardas lá de Campo Grande tiraram ele de um velório, porque ele crê que os mortos podem ressuscitar. E ele subiu num caixão lá, né? Subiu num caixão, deitou sobre um corpo e ordenou. E aí as pessoas viram, carregaram, ele vai levar para o manicômio, né? É viver pela fé. Viver pela fé. Declara a cura, declara o milagre, crendo. Toda a realidade pode ser transformada. De fato, no momento de Deus, a coisa vem. Jesus então orou pelo cego. Aí falou assim: está enxergando? O que o cego falou? Vejo homens como árvores. Aí Jesus parou de orar. Ele orou pela segunda vez. É porque ele não tinha poder? Não. Ele estava ensinando para a gente um caminho, um processo pedagógico. Não desanime se aparentemente você não vê o milagre. Ele já aconteceu. É só insistir. Não desanime. É só insistir. Aí Jesus orou pela segunda vez. Aí o camarada abriu os olhões assim: ah, estou enxergando tudo. O milagre já tinha acontecido na primeira vez. Jesus só fez isso para você aprender. Às vezes você tem que bater na porta mais de uma vez. Insistir. Crente vitorioso é crente que insiste. É crente que não abre mão do milagre. Ele sabe que quando ele bater na porta, o milagre já automaticamente é dado. É como Daniel. Orou e ele demorou 21 dias para obter a bênção. Sim. Mas a bênção foi concedida logo no primeiro momento, primeiro dia. E ele parou de orar? Não, continuou orando até que o anjo chegou. No primeiro momento se ajoelhou, Deus mandou. Mas eu enfrentei uma guerra contra um demônio forte que tentou me impedir de chegar até você. Veio para me defender o príncipe dos exércitos do Senhor. E então eu venho aqui trazer a tua bênção. Não desista, se você desistir você não vai conseguir. Fica de pé, fica de pé. Diga para o irmão que está do seu lado, não desiste. Chegou o teu momento. Você tem 15 minutos e 41 segundos para receber aquilo que você quer. Quem veio receber de Deus? Você veio? Então vem cá correndo para o altar, vem todo mundo para o altar, nós vamos cantar aqui no altar, porque junto a gente aquece mais. Vem cá, vem cá. Quem quer milagre? Quem quer milagre? Mas a adoração vai estar aqui. Vem cá, vem cá. Milagre em casa. Ah, eu quero que minha casa seja visitada. Vem, vem com fé. Ah, está mancando, vem com fé. Vou sair com dor. Não, você vai sair sem dor. Mas se mesmo assim sair um pouquinho, você fala: não, estou bem, estou graças a Deus. Eu estou sendo testado. Enquanto nós cantamos, venha. Glorifica como nunca. Paga o preço. Bate na porta. E a gente bate adorando.